Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e espero que esteja tudo bem com vocês. Portanto, como disse da última vez, provavelmente só estão a ouvir isto se estiverem no site. O site teve agora um ligeiro problema porque, isto não interessa, mas eram 6 Zs e agora são 7 Zs. O domínio fica mais barato se eu simplesmente acrescentar um Z todos os anos. Portanto, peço desculpa se isso for de alguma forma incómodo. Garanto-vos que não é mais incómodo para vocês do que é para mim. Porque há uma série de coisas que é preciso atualizar, porque eu agora sou o gestor do meu próprio site. E de resto, temos uma hora pela frente. Hoje é dia 9 de maio, portanto isto foi quase um mês que passou, peço Não sei se estão a contar com algum tipo de regularidade, mas o objetivo é o mesmo, portanto, é simplesmente assentar as coisas que fui ouvindo. É mais para mim do que para vocês, na verdade. E seguimos com uma curta, intensa e belíssima canção de Danny L. Arl, que vem do disco Harlcore, é de 2020. E acho que é 2020, se não é de 2021. É muito recente e é uma tentativa. Não tem a ver com aquela pop muito bem produzida que ele faz. É como se deixasse só o açúcar e a loucura. Aliás, o próprio título, Harlcore, é um trocadilho com hardcore também. Ficamos com a Piano Song, que vocês vão adorar. Tenho certeza absoluta. Portanto, até já. Playing the piano all day night, all day night, all day. Playing the piano, playing the piano all day night, all day night, all day. E seguimos agora com DJ Sabrina. Eu não consigo falar. DJ Sabrina, The Teenage DJ, com Charmed. Before you was so tragic, restless, hopeless, lost without aim. Viewing me was missing you, such a shame. I didn't know it, but I know that it's true. I can't wake up anymore without you. You gave me a future I didn't know before. You put my heart in a spell and now I'm yours forevermore. Daydream. time like a soul who is wandering around this lonely road without a home. Oh, it's hard to be alone. So excited that I can't believe I'm so charmed that you made me your own. Never again will I be alone. Never again will I be alone. Remix. Why would you waste your time? It makes no sense to me why people waste their time. It doesn't make any sense. I'm the finger, I'm counting on loving you. Over and above the passion, I'm connected to you. Put your hand on my heart and listen. What I need is a dedication. Come at me all the way through. Sabrina. Check it. Yo, yo, Hollywood pop, it don't stop. Wreck it, where the weak fail, dealing with the mind itself. Before you know it, it's so heroic. Nevertheless, nevertheless. Ficamos com Sabrina, DJ Sabrina de Teenage DJ com Charmed, que é do seu disco Charmed, que é de 2020. Esta altura é complicada, não é? Porque parece tudo que, enfim, não há um grande, não há uma forma muito clara de dividir as coisas que têm acontecido nas nossas vidas. E entretanto vou confirmar se Daniel Harrell, eu acho que é 2021, ok, portanto o Charmed é de 2020, o L. Harrell é de 2021. Este não é o registro que costuma passar por aqui, mas este é um disco maravilhoso e a capa é ótima, todo o conceito é muito giro, e é isto. Pronto, ficamos a seguir com um disco também ele muito bonito, que eu creio já ter passado por aqui. Vou ter que pôr pausa. Ok. E é o disco de Dua Lipa. Portanto, sim, chama-se Future Nostalgia. É de 2019 ou 20. E ficamos com ele apenas devido a duas coisas. Primeiro, é um bom disco de música pop, eu acho que já passou por aqui. E segundo, porque houve uma atuação nos Grammys que elevaram Dua Lipa para o estatuto de rainha É um cargo que partilha com, claro, a Charli XCX e a Carly Rae Jepsen, mas, portanto, ficamos com Levitating e eu volto já de seguida. Até já. Aliás, volto de seguida com um dos grandes discos deste ano na música portuguesa. Levitating de Dua Lipa e que grande música. Ora, enfim, não sei, guilty pleasures. Tenho, como sabem, uma relação muito próxima agora com a música pop. Não será assim a emissão de hoje, mas tinha que tirar isto da minha cabeça e de facto voltei a ouvir este disco algumas vezes. Mas se souberem de coisas que estejam a partir muito em 2021, eu não saio de casa. Portanto, é possível que não saiba. Mas, mesmo não saindo de casa, chegou-me o disco de David e Miguel. Eu já tinha acompanhado, ou andava pelo menos a recuperar o repertório do DB, que agora toca com o Marco Duarte, que nós também já conhecemos, é um amigo meu também. Fico muito contente pela fase que eles estão a atravessar. E houve agora esta colaboração com o Michael Knight, que é o Miguel. Lançaram há cerca de um mês, ou algo do género, o single do Inatel. E, bem, que discão, que saiu daqui, chama-se Palavras Cruzadas, recuperam o imaginário, enfim. O David já se sabe que tem uma propensão para fazer criar este tipo de universos, a ligar uma portugalidade muito específica, um estilo de romance muito específico. E aqui é Ouro Sobre Azul. Não sei. Acho que estes dois se encontraram e precisavam de se encontrar para fazer este disco. E vamos chegar com H2ON, que é uma das grandes faixas. São todas elas são fantásticas. E ficamos com isto. Eu espero que gostem. E eu volto já de seguida. E passamos para outro tipo de coisas. Não que isto seja mau. Isto é muito bom, ok? Devíamos ouvir duas vezes. Não vamos ouvir, mas é muito bom. H2ON, Palavras Cruzadas. Até já. Frielas Louros, H2ON, segunda circular. Fiz um implante tipo Santiago Gomes, o irmão da Mesh Romero. Tô como quero. Hoje fui a Cavalinho, tava tudo em promoções. Comprei a joia mais rara das últimas coleções. Uma mala luxuosa, tipo Sónia Matias. Até sou contra a tourada, quer dizer, tem dias. H2ON, Sweet Sion. Lençóis de seda não se amarrotam. Sweet Washington. Lábios acendem quando se tocam. Sweet Castelhor. Anda, princesa, as tuas mãos adoram. Sweet Houston. Os lençóis de seda. H2ON, H2ON. Cadeira dos tântricas, jacuzzi, H2ON, H2ON, H2ON. Cromoterapia, table dance, H2ON, H2ON, H2ON. Design vanguardista, restaurante, H2ON, H2ON, H2ON. Máximo 4 pessoas, Sweet Leon, H2ON, H2ON, H2ON. Lençóis de seda não se amarrotam. Sweet Kingston. Lábios acendem quando se tocam. Sweet Boston. Anda, princesa, as tuas mãos adoram. Sweet Lisbon. Os lençóis de seda. Ah, fiz asneira. Ah, ou seja, dupla asneira, porque eu acho que deixei o microfone ligado o tempo todo. E a segunda asneira foi ter deixado que isto avançasse sem uma última consideração, repetindo que este é um disco obrigatório. Se não ouvirem hoje, ouçam no amanhã. Se não ouvirem amanhã, ouçam depois. É um excelente universo. Eles tinham mesmo que se encontrar, estes dois, e fizeram aqui uma coisa belíssima. Ora, isto avançou sem intenção para o 48 Variations for Two Pianos, de John Maguire. Como já mandei uma das variações abaixo, porque estou a falar por cima dela, vamos ficar com a terceira. Vou tentar, num instante, adicionar também a quarta. O disco é de 1987 e é belíssimo. Até já. Ficamos com o disco de John Maguire, são variações para piano, 48 Variations for Two Pianos, de 1987. Ouvimos desde a segunda até agora a sexta, acho que ainda vamos cruzar a sétima. E este é um disco que chegou até mim por causa do Tone Glow, a newsletter de Joshua Mintsu Kim. Ele é o editor, coordena, enfim, já falei aqui uma série de vezes sobre isso e tenho um link também no site. Vão escutar, o disco é muito bom e vamos ter ainda mais piano hoje, mas antes disso passamos pelo disco dos Velvet Underground, cuja data vou ter que consultar entretanto. Não é o disco da Banana, que esse seria talvez de 67 ou 68, mas é o seguinte. Portanto, o primeiro é de 69, mas nós vamos ouvir um outro que eu digo-vos a seguir, não sei. Portanto, o primeiro é de 67, desculpem, bem me parecia. Velvet Underground and Nico, e nós vamos ouvir o de 69. Vamos ouvir a primeira faixa do de 69, é belíssima, chama-se Candy Says. pronto, é uma boa canção. Para depois seguirmos para mais piano, para um extraordinário concerto de Maurice Ravel. Até já. Ficamos com Candy Sess dos Velvet Underground e partimos para Maurice Ravel, o piano concerto in G Major, que em português será outra coisa qualquer. Descobri agora que isto foi composto bem mais tarde do que eu estava à espera. Ravel... isto é século XX já. Eu a pensar que era muito mais antigo. Mas foi composto entre 1929 e 1931. E vamos ouvir a Adagio Assai, É o segundo andamento. E é muito bonito. Portanto, ficamos com isto. Não é a última incursão que vamos ter pela música de clássico, soa mal, não é? Século XX. Mas vamos a isto. Adagio assai. Eu espero que gostem. E até já. Thank you. Espero que tenham... Espero que tenham gostado do segundo andamento do Piano Concerto in G Major de Maurice Ravel. Devia ter informação sobre quem interpretou. Ah, pois devia. Devia. Pois. Portanto, se calhar tratamos disso a seguir. E ficamos agora com também um belíssimo momento. Que será apenas uma forma de recordarmos a música de Erik Satie. Aqui saiu o nome do intérprete, Aldo Cicciolini, e é uma das gimnopédias, é a primeira, que aqui parece estar pelo nome de Lenta e Dolorosamente, ou seja, deverá ser lenta e dolorosamente interpretada. Nem sempre acontece, mas esta, tenho ideia que esta até é uma interpretação um bocado mais rápida do que eu estou habituado. Mas é um belíssimo momento e se não têm esta composição a tocar regularmente nas vossas vidas, bem, até já. Pronto, ficamos com a interpretação. Ah, acabei por não ir ver na interpretação de Ravel, mas eu depois deixo no site. Vocês também não estão com pressa. Aliás, já devem ter aí a informação, portanto, não é assim tão problemático. Mas vamos terminar a emissão ainda com duas composições. Eu sei que já estamos a estender um bocadinho do tempo, que costumamos alocar para isto. E vamos ficar com um dos discos que marcará 2021, é a colaboração entre Floating Points e Pharoah Sanders. O disco chama-se Promises. E todas as faixas são movimentos. Vamos ficar com o primeiro e com o sétimo. Eu creio que o sétimo não é o último, mas é mais para a parte final. Ficamos com estas duas. Eu creio que já não vou interromper mais, portanto deixamos isto a tocar. Espero que tenham gostado e eu volto em breve. Em breve, não sei quando, mas em breve. E espero que esteja tudo bem. Um enorme abraço e até já.

Thank you. Mm-hmm.